A paz que eu quero é a mesma que você quer. Aquela que sonha amedrontado, que sente saudade e acredita na palavra alheia. A palavra que eu quero é a verdade, que me vem avisar quando não há traição, quando falta lealdade. Quero também a felicidade, igual a que existe em cima da calçada, com as crianças que sorriem e brincam. Sempre. Palavras suas que são minhas, parte 1. Por Toquinho.